318 que ele acabou de decolar? Visual, Firebus na subida, Mike Led Romeu. Gente, qual a intenção de cruzamento com mais quatro tempos? Mais um minuto, Mike Led Romeu. Gente, chame pronto para o cruzamento. Oi, Salvador, boa tarde, boa noite, 0090. Oxané 6321, decolou 04, chame o controle 120 decimal 8. 208, obrigado. Voo 1967, autorizado a linha e manter. A linha 010, voo 1967. CBC, número 360, árvore 6320. Mike Sierra Golf, complete final in the call tower 118.95. Roger, now call tower 118.95, thank you, have a nice day. Azul 4462. Desça para 2.000 pés, ajuste o 1.0 no meia, reduz a velocidade para 1.809, informe que irá seguir tráfego, Sierra Romeo 2.2, a 1.1 milhas à sua frente, com ground de 1.50 e reduzindo. Está autorizado o LF, pode estabilizado. Ok, 2.10, 1.809, 4.4. Change. Ajuda. Via Golf 677, após conforme plano, nível 100. Decola da pista 10, curva direita, saída coral. Transponder 5524, controle Salvador 120, decimal 80. No litoral sul, no través da cabeceira 28, circulando a 500 pés. Chame, aqui já está alinhado e pronto, autorizado a decolar da 17, 150 graus, 059. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo. Papá Mike Juliette Romeu, fique atento a Romeu Oscar Bravo, decolando da 17 com destino ao litoral sul de Salvador. Decimal 95. 0.8. 2.08, bravo. Gol 1.967, decolou 1.3, chame o controle em 1.20, decimal 8. 1.20, decimal 8, gol 1.967. Salvador Tower, Mike Serragolfo, confirma que o Mike Roll is turn left, base lag 1.7. Roger, IFR, flight rolls cancel at 0.7. Proceed VFR flight plan and report base right-hand base runway 17 when gear down in locket. Mike Serra Golf. Roger, I will report that when gear down in locket. Autorizado acionamento, acuse pronto para o táxi, 127. Retor sul para cruzamento, Mike Red Romeo. Papapá, Mike Juliette Romeu. Litoral sul avistado. Autorizado prosseguir na perna do vento, pista 17. Perna do vento, pista 17, Mike Juliette Romeu, sobre o Chapim Salvador. Não, cruzamento inicialmente aqui no centro médio da pista 1028. A partir do centro médio, Mike Juliette Romeu sem cruzar 17. Qual o local de estacionamento, Mike Juliette Romeu? Juliette Romeu vai seguir para Serra Índia, Eco Índia, noroeste DCT, se autorizado. Sim, Serra Índia, Eco Índia. Está cruzando agora vertical, tem um tráfego fazendo uma base pela direita da 17, então prossiga mais à direita, voe mais para sua direita, evitando o eixo de aproximação da 17. Mike Juliette Romeu. Comprou da rotatória da presente, o Mike Juliette Romeu. informa um tráfego tipo Serra Romeu 22, girando base pela direita, pista 17, no setor noroeste. Então esse tráfego está à sua esquerda. Mike Juliette Romeu. Já avisou com o mesmo, às minhas 9 horas, Mike Juliette Romeu. Afirmo. Papá Romeu, Mike Serra Golfo, cheque trem. Machado e travado, está na conta final já. Mike Serra Golfo, informa um helicóptero Romeu 22 na sua posição de 12 horas. Livre de dar base e pouso autorizado no 7140 grau 069. Sete na visão contrato, após o pouso, backtrack para bata. 17 ampara, puxa só. De velocidade na posição ITAP, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0 no meio, está autorizado em LR, X-ray da pista 1.0, reporte estabilizado. Direto para 2.000, com o Índia com Índia, vai cruzar em Rimar, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, ciente, transfira agora para o controle de Salvador, frequência 1.0.8, carga grau. 1.0.8 da presente, agradece o Mike Juliette Romeu. Controle Salvador, papapapá, Mike Juliette Romeu, decolado seu aeródromo, comprou de Serra Índia, Eco Índia. Papapapá, Mike Juliette Romeu, 500 pés, pode visual Serra Índia, Eco Índia. Portará, Mike Juliette Romeu. Papá Romeu, Mike Serra Golf, no solo 1.0, qual local de estacionamento? Bata, autorizado 1.80 graus, backtrack, chama liberando para Bata. Azul 4462, avistado, trem baixo travado. Baixado travado. Autorizado pouso, pistão 90, 130 graus, 059. Livre pouso 4462. Deixa Cabral, frequência livre para autocoordenação, reporte ao regresso. Tá, chame para o cruzamento, rumba 27. Gente, boa tarde. 2-1, grato, boa tarde. Juliette Romeu, frequência livre para autocoordenação. Frequência, agradece mais, Juliette Romeu. Voo no 620, vai seguir tráfego, tráfego 9 milhas à sua frente, um Airbus 320, reduz a velocidade para 2109. 2109, voo no 620. No 967, chame agora o centro Recife, 1251, alterna 13325. 125, decimal 1, alterna 13325, eu vou no 967. Canal 6314, informe sua escada. 225, redução, 620 para evitar a vibração, complete redução para 180, mas o tráfego está com com indicada de 210 e reduzindo. Bono 620, copiou o controle? Afirmo, reduzindo para 180. Desça e mantenha 4.000 pés, gol no 620. 4.000, gol no 620. Não cruzar, mantenha. Não cruzar, mantenha. Vai dar passagem ao Embraer 190 da Azul, à sua esquerda, na Taxuel. Andando 6314, complete a final e chame torre 1895. Posso 6314, chama a torre 2900. Afirmo, 11895. Bono 620, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, está autorizado MS e reporte estabilizado. 2000 no 0 no meio, reporte estabilizado no MS, com o no 620. Continue no táxi e ao ingressar na Taxi Alfa, solo 121 decimal 1 novamente. Negativo. Talvez só nas vizinhanças, muito afastado. Mas aqui no aeródromo não chove. Você aqui, tal. 27, solo 121, decimal 1. Bomba 27 na escuta do solo. Bomba 27, chame o solo Salvador em 121, decimal 1. Salvador, 127 autorizado, Juliette, Pátio Índia, até o ponto de espera da 10. Ponto de espera, chama a torre, 1989. Regressar Juliette após Taxi Índia, ok? Jogou 2009? 2009, informação Sierra confere para Ilhéus, autorizado 240 via rota do plano. Cola da 10, curva direita, saída da El, transição coral. Transponder 5540, controle 120, decimal 80. Azul 2771, no contato radar 58 milhas do Dash de Salvador. Foi na Pro de ITAP, o ajuste em Salvador no 0 no meio, some no ideal de descida. Azul 2771, informe a sua indicada. 190. Condições de incrementar em mais 20 nós. Bem, desce para o nível 050, ajuste no 0 no meio, informe se tem condições de manter ou incrementar a velocidade. Então, incremente para 230 nós azul 2771 e informe quando para a redução. Cola da pista 17, curva direita, saída Arbor, após direto. O transponder 5534, controle 120, decimal 80. O 18 não chegou, o 620, boa tarde. Certo, tem informação de pessoas a bordo? Certo, o 620, 19. Libera a direita, só 121, décimo 1. 21, Libra, obrigado, acenela 04. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 620. Gol no 620, continua a aproximação, cheque o trem. Baixado, travado. Autorizado, pouso no 80 graus, 04 nós, gol no 620. Deve pouso no 10, gol no 620. Alfa Juliette, confirma 62. Alfa Juliette, 62. Honda 27, mantém o ponto de espera. Para 3192, acione identificação. Reduz a velocidade para 240 nós. Ajuste em Salvador é 10 no 6, desça via chegada a Mari para o nível 070. Honda 27 autorizada, linha e manter. Honda 20 no solo 23, libera direito, solo 121 no decimal 1. 120 no ano, gol no 620. Honda 27, pista livre, autorizado decolar, 170 graus, 04 nó. Alfa Juliette, portão 5, gol no 620. 2771, cancelado as restrições da chegada à mar, voe na Providuna, desça para 2 mil pés, ajuste no 096, está autorizado a ELS e pode estabilizar. Cancelada as restrições, voe na Providuna, desça para 2 mil pés, azul 2771, reportará estabilizado. 3192, desça para o nível 050. 050, está 3192. Rua 27, decolou os 25, chame controle 120 decimal 8. Controle 120 decimal 8, Rua 7 November Whisky, prossiga. 7 chama para ingresso. Juliette November Whisky. A 27 na escuta do controle. Doutor, qual foi que chamou o 277 no azul? Negativo. Outra aeronave. Autorizado, gol 2009, chame para o ataque. Zero, ajuste no 016. Descendo via 060, a possibilidade de voar com a boa mais diferente. Autorizado bom. Autorizado bom, 32. Rumba 27, contato radar na decolagem. Suba uma centena, voe direto coral. 00 nível direto para coral. Similar ground, Ocean 63.5. Boa tarde, o informante request to Ocean 2 water. NS 6355, confirm the OBC. 9.0. 1800. 1850. Do you want to call your unit between more 10 minutes? 1850, Roger, stand by to call the channel. 6355. Stand by one. Stabilizado. Thank you. 431 no localizador azul 2771. Do 2771 no complete assinal, chame torre 1895. 32771. Torre de Salvador, azul 2771, estabilizando o local. Fazão Romeu Juliette, November East, livre táxi, chame para ingresso. Azul 2771, cheque o trem, livre pouso, 160 graus, 059. Vou botar o trem 2771. Ajuste no 016. Livre táxi, ataque, índia, passando no 0118-1095-1099-2009-011-11. Trem 2-1-7, desça para 4 mil pés, ajuste no 0-1-6. 4 mil no 0-1-6, 3-2-1-7. Foi pra rua azul 2771. 3-17, mantém a posição aguardando. Vai dar, né, 3-17. Pista no 0, 1-7-0 grau, 0-4-9. Motorizado o pouso. 2-7-1-7-1-1-1. Papa Romeu Juliette, November East, autorizado a linha e manter pista 1-7. Ela é 37 autorizado, para estiver questionamento, chama para o ataque. Ataque na 6355, right to copy. Roger for cap 6351. Chanel 6355, cliente Sierra Bravo, Golf Romeo, via Flight Plan Route, at level 360. After takeoff runway 10, right turn, Sahel departure, and Motiva transition. Squawk code 5035, Salvador departure 120.80. Channel 6355, read the back right, come ready for push back and start up. Número 2 para decolar, mantenha a posição. Mantenha a posição, o 2009, número 1, no interesse. É o Papa Romeu Juliette, November Whisky, para a cabeceira 1-7. Ah, por aqui, eu vou estar aqui, né? 3-0-0-0. Salvador, boa tarde, Santa 3192, estabilizando LSX-0. Santa 3192, ciente, continua a aproximação, cheque embaixo travado, aguarde autorização de pouso. Santa 3192. Papa Romeu Juliette, November Whisky, alinhando na 1-7, pronto para decolagem? Autorizado a decolar, pista 1-7, 1-6-0 grau, 0-5-9. Azul 2771, solo 4-2, liberou a direita, solo 121, decimal 1. Melhorou, não? 77, Sala Azul 2771. Azul 2771, autorizado Alfa Kilo Pat 3, atento a nós, sinalizadores. Alfa Kilo Pat 3. Pista livre, cheque o trem, autorizado pouso no 50 graus, 04 nós. Macho entra a volta, autorizado pouso, tá 3192. Romeu Juliette, November Whisky, decolou 36, saída arbor, chame controle no 20.8. Fica falando. Papa Romeu Juliette, November Whisky, contato radar na decolagem, suba e sai da árvore para o nível 300. 300. Do 2791, vou ir na Projamã, desta via chegada, quando no ideal para o nível 050, ajuste no 016. Esse via, ajuste no 016. Do 2791, está cancelada a restrição de velocidade, informe quando para a redução. Cancelado a... 02 na aproximação. 3217, cancelada a restrição de altitude na posição Pelô. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio, está autorizado LS, pode estabilizar. 2.000 no 0 no meio, cancelado as restrições, pode voadora? Eu preciso da chegada, cancelada a restrição somente de altitude. 3217. Papa Romeu Juliette, November Whisky, informe pro ideal para o destino? 291. Juliette, November Whisky, vou na proa de água. Proa de água. Solos 4, 5, libere a direita, solo 120 decimal, 121 decimal 9. Sai na direita, 219, está 30, está 319. 2791, Voiduna da presente. Voiduna da presente, 2791. Voador são 3192. Salve Salvador, boa tarde, são 3192. Salve 3192, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da táxi de Juliette. Autorizado de Alfa, reporte antes da Juliette, são 3192. 2009. Boa tarde, Frené 6327, no ponto zero, dando zero pra nós. 2791, não confirme desvio? Primeiro desvio aqui, só uma pequena informação, a gente está no gente. 2791, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. 4-0-0-6, Alfa Romeo Juliette November Whisky, vetoração para prosseguir na subida e livrar tráfego, curve à direita, proa 280. 3-2-2-0. Para informação, informa o tráfego, posição 1 hora para 2 horas, 3-4 milhas, rumo sudeste, 1-7-2, passando nível 1-4-0 em descida. O seu limite é após cruzar o nível 1-4-0, está autorizado direto destino. É após cruzar 1-4-0, direto destino. Controle Salvador, gol 2009. Gol 2009, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 240, após 2000, voe direto da El. Da El 240, após 2000 da El. Vender Whisky, o tráfego anteriormente informado superado em nível, está autorizado da presente direto de estilo. Direto Serra, Novembro Maquiado. Salvador Ground, Channel 6355, how do you read? 1-9-9-5-3-2-9-7. Push start approved, runway 10, wheel caution at 6355. Tango confere, mantém a escuta aguardando para pacote. Arbor, elevo. Azul 6998, acione identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050, ajuste 10 no meio. Gente, 050, 0 no meio, via chegada a Mari, azul 40, aliás, 698. Cheque baixado e travado, autorizado pouso, 160 graus, 149. Autorizado pouso, tá 3297. Xamé 327 será autorizado a alinhar e manter após o pouso do Airbus da Câmara. Xamé 327. Desapósito, pode voar coral. Gente, após o desvio, voe coral. 4198, Xamé para pushback e acionamento. Obrigado. Lá Chile 1353, information Fort Tango. Are you ready to copy? Chile 1353, clear to Sierra Charlie, Echo Lima, via flight plan route, flight level 300. After takeoff runway 10, right turn. Alpha departure, Alpha Romeo Bravo, Oscar Romeo, the departure, and Alpha transition. Echo Lima, Echo Foxtrot, Alpha transition. Scope code 5013. Salvador Departure, 120.80. Net November Whiskey, chame agora o centro Recife. 1-2-2-8-2-8, alterna 1-2-6-0. 2-2-8-2-6-0, salvado. Chile 1353, read the back correct, coming right for pushback and startup. Chile 3217, no solo 46, livre à direita, solo 121, décima 1. Direita 211, 3217. Solo Salvador, uma boa tarde, 3217. 3217, táxi da Alfa, reporte antes do táxi 2, Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3217. M6327, autorizado a decolar, 150 graus, 129. Nível de decolagem 10, 6327. 355, request taxi, 37, full full on board, 5 hours, 30 minutes, alternating, Galeon. 37 on board. Confirm, 37. Roger, approve the taxi, fly A1, taxiway India, until holding point, runway 10. On holding point, call tower, 118.95, 781016. 781016, clear taxi, taxiway India, call tower, 118.95, return at 6355. Na M3-27, decolou os 49, chame o controle em 120.8. 208, 6327. Na M3-27, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 220. Via da EL 220, 6327. Estabilizou azul 2791. Azul 2791, complete a sinal e chame torre 11895. 295, boa. 2797, observando a Bianca, ingresso Juliette, portão 08. Juliette para 08, 3297. pode estabilizado. Cliente cancelada de TAP, 72.096, autorizado X-Ray, X-Ray, é do 699. 17.000. Azul 418, após a passagem do arroz da Avianca retaguarda, autorizado, chama para o TAP. Informações à direita. Desvio da Chané 6327, informe ao término. Livre, informaremos 6327. Salvador Tower, good afternoon. Chané 6355 approaching holding point. Runway 10, ready for departure. Chané 6355, maintain holding point, runway 10. Maintain now holding point, runway 10, Chané 6355. Gol 2009, autorizado por Ilhéus na prova de Yukon. Com 2009, meia dúzia de milhas para o limite da terminal, serviço radar encerrado, chame Leus 1201. Olha, Oxana 6327, voando da El. Gente, Oxana 6327. Chile 1353, push back and startup approved, come ready for our taxi. Oceané 6355. Oceané 6355, clear to line up and maintain. Clear line up and wait, runway 10, Oceané 6355. Azul 2791 no solo 54, livre à direita, solo 121 na décima 1. Livre à direita, chama o solo 211 no azul 279, contra 91. Para o táxi, o azul 481, 84, na loja, 3 horas, 50, verão 3. Azul 4118, táxi autorizado, Índia, próximo a ponto, espera chamar o 1 no 8, 19, 8, altímetro 1016. Espera, 1 no 8, 19, 8. Azul 2791 no Alfa, Kilo Parte 3, posição 3, Romeu. Alfa, Kilo Parte 3, posição 3, Romeu, 2791. Chané 6327, chame Centro Recife, 1251, alternando 3325. 2513325, 6327. Boa. Azul 698, complete a final, chame Torre 1895. 1895, boa tarde. Chama o solo. Afirmativo. Quem ajuda? Informação aqui, sou 380 Petrolina. Senhor aprovado 340, copia? Sim. Yeah. Chané 6314, autorizado Petrolina via Upper Zulu 20, nível 340. Recolada pista 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Nerim. Código transponder 5045, controle 120, decimal 80. Pouso no 50 grau 069, azul 6998. Autorizado pouso, pista 10, azul 6998. Azul 4198, mantém o ponto de espera. Ocean Air 6355, Airborne at 56, contact Salvador, approach control 120.8. 1208, Ocean Air 6355, vai. 04, nível 340. 340. Fechamento correto, chame para suspeito acionamento. Metro 3. Ok. Sólogo 097, autorização. Vou no 097, formação em curso Tango, pronto cota? Pronto cota. Vou no 097, autorizado com fins via Upper Zulu 21, nível 360. Recola da pista 10, curva direita, saída árvore, transição Alefa. Responde 5045, controle 120, decimal 80. 360 autorizado, Upper Zulu 21, para confins. Abre Alefa, saída, transponda 5045, controle 208. 5040, transponda. 6355, on the departure, passing 2500, climbing level 360. Ocean 6355, radar contact on departure, climb flight level 360 via dial departure. Now fly direct to dial position. Clear level 360 and clear direct to dial, Ocean Air 6355. Lá, Chile 1353, tax approved by April 1, tax free India, to holding point runway 10, next to the holding point, call tower, runway 95, altimeter setting 1016. Altimeter setting 1016, taxi via April and taxi via the whole sort of runway 10, runway to for takeoff 118.95, altimeter 135. É 918 no solo 59, linha direita, solo 121 decimal 1. 21, azul 4, 698. Para o pátio 3, posição remota 2. Gente, Golf, Golf Tango, da posição 2 do pátio 1 para a posição 3 do pátio 1, é isso? Pátio 3, Romeu 2, posição. Mantenha a posição aguardando, Golf, Golf Tango, mantenha a posição aguardando. Ok, não aguardo, senhor. 097, posicionamento 04. Polo 097, mantém a posição aguardada. Olha. Olha, Azul 698, eles vão. Azul 698, táxi de Alfa, reporte antes do táxi de Juliette. Táxi é Alfa, reporte antes de Juliette, Azul 698. Azul 4198, decolou 01, chame o controle 120 decimal 8. 1208, azul 4118. 98, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, azul 098. Padana decolagem, suba via saída água para o nível 360. Sobe via Argo para o 360, azul 4118. Visão para o 097. 2 minutos. 4. Round for Blackfield 1353, could you please confirm if we continue via Bravo or South? Roger, mantém. Position, stay your present position, call tower, Salvador Tower, good evening, this is Langley 1353, both short of 10, please, for departure. Langley 1353, clear takeoff, 150 degrees, 07 knots. Clear for takeoff, 10, Langley 1353. Can you please confirm if we enter the runway through Charlie or Bravo? That's your own discretion, okay? Okay.